aqui pra te empurrar, Porazinho. Fica tranquilo. Olha a trilha! Ô, Amaral, olha só. Te coordena e bota teu fone, cara. Bota teu... Eu tô gritando! Tá gritando muito, cara. Bota o fone aí. Não grita, Maurício. Estamos chegando pela grande rede Atlântida de rádios com o Pretinho Básico. Pretinho Básico da Uma, que também é ao vivo. Bem como o Pretinho Básico das 18. Muita gente acha que é uma reprise, um programa do outro. Não! Não! Nós estamos aqui duas vezes ao vivo por dia para levar informação e entretenimento para a nossa grande audiência. A uma da tarde com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, o cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. E Panvel é você sempre bem. Fala, Mr. P! Fala, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo, sensacional, KG! Boa tarde! Oi, boa tarde! Oi, deu oi! Deu oi! Tá baixo aqui, Marcos Pianjas, tá bem? Som, teste, som. Beleza. Beleza, fala, Porazinho! Tamo aí, simplesmente Porã, né, na área. Simples Porã. Tamo aí, Um pequenino grão de areia nesse imenso deserto que é a vida. Sensacional! Maurício Amaral! Eu tô bem também! É nóis que tá! Fala, meu compadre! Olha! Neto Fagundes! O compadre é nosso! Tudo beleza, meu compadre? Vamos juntos até as duas da tarde nesta vibe do Pretinho Básico. Mata o cara aí, cara. Mata o cara da campainha, cara, por favor. Não matar, não. Eu queria deixar, eu queria deixar sofrendo. Tirar a pele. Eu queria deixar sofrendo. Vivo e sofrendo. Só um pouquinho, uma questão de... Pois não? Corrige, Maurício. É o chicote, não é a campainha? É que ele trabalhava com o Beto Carreira. Chicote do Beto Carreira. Ele trabalhava... Ok. Mas o chicote é operado por alguém. Ah, sim. Alguém opera o chicote. É esse cara que eu quero. Não é a campainha. Eu também quero alguém que opere o chicote. Eu quero esse cara. Adoro uma chicotada, né, Neila? Adoro um chicotinho. Vamos juntos até as duas da tarde. Eu sou Alexandre Fetter aqui no Pretinho Básico com os meus amigos nesta quinta-feira, 1º de dezembro de 2011. É, esse é outro clichê, né? Esse é outro clichê. Quando entra dezembro, todo mundo fala... Primeiro de dezembro. É verdade. Só o primeiro de janeiro ganha. Do... Mas mais importante que hoje ser 1º de dezembro de 2011 é que hoje é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Sim. Eu sou contra a AIDS. Hoje é tranquilo fazer sexo. Este é um assunto sério que nós devemos, sim, fazer sexo com proteção. É verdade. Eu fiz hoje de manhã e eu me protegi com aquele lacinho vermelho, eu botei no pinto. Isso, certo. Aí é tá protegido, né? Eu fiz embaixo de uma marquise, bem protegido. Né? Acho muito bonitinho. A criançada também acha bonitinho, pintinhos bem amarelinhos com lacinho de lacinho vermelho. Coisa linda, né? Aí vai a galinhazinha na frente, os pintinhos atrás. Mas é bonito hoje é o grande dia daquela cantada. Faça sexo com segurança. Prazer. Muito prazer. Segurança. Muito bem. Parabéns, Porã. Muito bem. Dia do imigrante. Imigrante, dia do casal. Ah, para! É, hoje é dia do casal. É dia do imigrante, cara? Dia do imigrante, cara. Cara, como eu tô feliz com esse dia, cara. Tu é imigrante? Cara, eu sou imigrante e queria mandar um abraço também a todos os imigrantes, né, cara? Claro. Assim como eu, estão emocionados na data de hoje. E seguem... Imigrando. Cara, imigrando. Imigrando, né, cara? E olha o que é loucura, o imigrante é o cara que emigra, né? E o emigrante é o cara que imigra. Cara, esse é o lance que não tem precisação, hein? E a migra é a polícia... La migra. É, la migra é a polícia americana. Qual é a cidade que tem o monumento ao imigrante? Caxias do Sul, cara. Mas para os gringos, não para mim, né? Já esqueceu? Esqueci. Mas faz tanto tempo que ele não vai a Caxias, né, cara? Foi uma temporada também que muita coisa ele não quer lembrar. Hoje também é dia do casal, como parabéns, já falei. Casal. E muito importante, legal, hoje é o dia... Casal, peraí, tem um dia do casal. Hoje é o dia de luta contra o homem, o dia da mulher e tem o dia do casal. Hoje é dia de levar a mulher pra almoçar fora. Vou levar pra comer ali no jardim. Almoço. Hoje é dia de espetar 70 quilos de carne. Mas Deus, tem uma rede janta. É, tem a toda paciência. 70 quilos só, né, velho? Não, é o peso. É o peso da amiga veia, cara. Só 70. 70 quilos, mata bem. Bem ela, hein? 70 quilos. Tá bem tratada. Inventaram... É cuidadinha, né, querido? E hoje fornida. É o dia também, amigos. O nosso abraço a você que é, não sei se essa, se esta categoria ainda existe, eu não sei mesmo, mas é dia do numismata. O que faz o numismata, Everton Cunha? O numismata, ele é um numerólogo numa outra situação. Não. Ele assassina a pessoa pelada. Assassina a pessoa pelada da rua. É morto. É o cara das moedas. Se não, tiver numismata é o cara das moedas. É quem coleciona moedas. Colecionador de moeda. É numismata. É mesmo. Se tiver numismata. Eu tava perto. Tava perto, exato. Numerologia, moedas, né? Números. Isso aí, tá me bom. Deu saudade de chutar na prova, cara, de inventar umas respostas. Puta, que coisa bem boa quando era uma prova subjetiva. Melhor é quando tu chuta e acerta, né? Era D. O meu vestibular de matemática. Mas eu gostava de chutar na subjetividade, criar resposta, entendeu? Isso que era legal. E quando o cara é objetivo ali. Quando o cara é descoberto. Professora, tu gostava de enrolar a professora. Tu é descoberto, eu me lembro que eu passei 10 anos, fui descoberto 10 anos depois, que eu achei que tinha enganado meu professor. Eu copiei uma prova inteira, assim, de A, B, C, D, de uma colega minha sem os cálculos. E ela disse, mas tu não vai conseguir, cara, não tem cálculo. Isso, né? Aí eu peguei e coloquei todos os cálculos, não sabia nada. Aí, 10 anos depois, eu encontrei meu professor, o Lélio. Eu sabia. O Lélio, terminou o show, pô, parabéns, Neto, pô, belo show. Só o seguinte, né, eu queria te dizer um negócio. Tu não achou que aquela vez... Eu tinha me enganado. Sem cálculo nenhum, aquele monte de cálculo. Eu digo, foi de número. Sabe que eu já fui numismata, né, Magnata? Já foi, né? Paguei a banda muito tempo só com moedinha. Só com moedinha, só né? Só com moedinha. Deixava o seguir contando, né? Que tem que passar a mãozinha na moedinha, né? Tu não saber. É uma boa pessoa, Deixava Paulo. O seguir contando e me mandava. Tu não é uma boa pessoa, Paulo. O povo ficava reclamando lá. Pagava com moeda de cruzado só novo. Só um saquinho de moeda. Ah. Vamos aqui então com os destaques do Clique RBS para esta quinta-feira. A expectativa de vida do brasileiro chegou a 73 anos e meio. Opa! Historicamente, homens têm expectativas de vida menores do que as das mulheres, e a expectativa de vida das mulheres é de 7 anos maior que a dos homens aqui no Brasil. Sabe por que o homem casado morre antes das mulheres? Por quê, mano? Porque eles muito. Querem. Pelo simples motivo de... Os homens têm expectativa de vida de 69,4 anos. Bom número. E entre as mulheres chegou a 77 anos. É que elas se previnem. Que é o que mais... o cara precisa viver, até os 80 que elas vão no médico. Elas vão mais no médico, elas fazem mais exames. Elas não correm, né, cara? Não bebem. Entendeu? Não é só isso. Não, elas se matam... não se preocupam. Qual é a preocupação da mulher? Lavar louça, lavar roupa. E saber onde o marido tá, né? Ver ali o varal. Tem problema no varal. O homem é o cara que se preocupa, que mantém tudo. O homem é o cara que mantém. É o provedor, né, faz o mundo girar, né? Paga todas as contas, se preocupa com luz, troca tudo. Mas que protege a mulher, protege a família. Se colocando na frente da família, é um tiro. Ora, vejam só como a justiça divina, ela funciona aqui na Terra. A mulher vive 7 anos a mais... pra ficar pensando em tudo que fez pra aquele homem que se foi. Fez tudo por ela a vida inteira. E aí, quando ele morre, aí sim ela percebe que aquele cara era o homem da sua vida. Oh. E aí ela fica 7 anos se remoendo no remorso profundo. Posso fazer o contraponto, Porã? Não. Deixa eu fazer o contraponto. 7 anos que a mulher tem pra se livrar do encosto. Daquela mala mal-humorada. Do lado dela. Alcoólatra. Porque o cara que vira alcoólatra é que casou, né? Casou, mas é certo que vai virar alcoólatra um dia, porque só bebendo muito. Porque a mulher embaranga. É que a mulher. Não, o cara. A minha avó Elza morreu há 10 anos e meu avô começou a beber depois disso, né? Marco! Comemora há 10 anos com uísque e cerveja. Há 10 anos, todo dia ele bebe uísque. Ele vem comemorando. Que tristeza. E aí eu falo, tá aí, e tu sente falta da avó Elza? E ele fala, Marco, ela era. Muito relaxado. Muito relaxado. Não limpava nada aqui, mano. Ontem eu vi a história triste, cara. Triste, porque a vida é triste no fim. É triste no fim a vida, não adianta. Tu fica velho, tu fica dependente, tu fica muitas vezes senil, muito doente. Fica dependente, enfim. Né, Magnata? E aí eu vi a história de vida de um casal que completou 80 anos de casado. O casal completou 80 anos de casado. O mais difícil é o beijo, né? Mais dois é o beijo. Perto de 100, quase 100. Né? É. O beijo com as dentaduras grudando. Tem um programa clássico de TV que vai um casal que tá casado há 60 anos pra falar sobre o segredo do casamento e tal. E aí, ao vivo, geralmente se separam. O cara, não, o cara pergunta assim, tá, mas nunca, em 60 anos de casado, nunca houve uma traição, uma infidelidade? E o cara fala, eu era caminhoneiro, né, então... Não vou negar. Entendo, é, de vez em quando dava uma pulantinha de cerca e ao vivo a mulher... Fecha a cara e diz, como assim? Começa a bater no marido. Mas no alta, aquela, teve é no altas alto horas, do programa, no alta, né? No altas demais, horas que o guri foi dar um depoimento, tem uma mulher que fala de sexo durante o programa do Serginho Groisman. Sim. E aí o assunto não sei o que, tá rolando e vamos às perguntas. E aí perguntou, já traiu, alguma coisa desse tipo assim. Aí o Magrão pegou o microfone. Eu vou confessar que uma vez, que eu tava começando a dar o depoimento, daqui a pouco uma mão aparece no ouvido. No ouvido, era namorado do cara e saiu assim, você foi embora. Não, ao vivo? Ao vivo. Aí eu devolvi o microfone, o cara ficou parado. Fechou. Com os dedos na cara. Que assim, beleza. Assim. Certo tipo de... É um bom jeito de acabar o relacionamento. Certo tipo de sinceridade não carece, né, gente? Não, acho que... Às vezes não precisa ser sincero. Já traiu a tua mulher? Principalmente em público, eu não. Principalmente em público, assim, né, cara? Não vale a pena. É verdade, Porazinho. Vale. Vamos lá, próximo destaque aqui, então. Fátima Bernardes não mais vai apresentar o Jornal Nacional. Como assim, cara? É verdade. A Patrícia Poeta Cid Moreira é a nova apresentadora do Jornal Nacional. Olha aí, Cid. Como assim? É verdade. Eu não vou mais apresentar. Não, tu não mais. Cid. Cid, tu tá no freezer da Globo. Tu tá no freezer da Globo. Tu não tá nem na geladeira, mas tá no freezer. Põe freezer nisso, cara. Olha, um freezer gigante. Eu não estou entendendo. Ele não sabe. Tu vai apresentar o Jornal Nacional hoje, Cid? Hoje à noite eu vou para a bancada. Como é que vai falar no final? Boa noite. Tá bem. Então, ao lado do Cid Moreira, no Jornal Nacional, não mais a Fátima Bernardes. E a partir de 2012, no Globo Repórter dessa noite, teremos a apresentadora do Fantástico apresentando o Jornal Nacional, tipo, que é a Patrícia Poeta. Segunda-feira já. Segunda-feira? Segunda-feira. No final do Jornal Nacional. E a Renata Ciribelli passa pro Fantástico junto com o Zeca Camargo. Zeca. Vai ser esquisito a poeta dando as notícias. Inflação. Ação sobe, desce. Vai ser perigoso isso. Vê. Porque o William Bonner vai começar, né? Eu acredito. Dá umas olhadinhas pra poeta. A outra vai estar lá olhando no vídeo, vai ficar pensando coisas. Não dou mais um ano pra esse casamento durar. Não, mas eu acho assim. Que isso, gente. Porque o Cagê entende de casamento. Tá, a gente tá certo. Sabe que essa saída da Fátima do Jornal Nacional é porque tu imagina, cara. Sim, eu imagino. Casado há 200 anos com a mesma mulher. E ela trabalha contigo todo dia. Ela faz o jornal contigo. Oi. Ela edita o jornal contigo. Tudo bem. Ela faz tudo contigo, cara. A partir de segunda-feira, o William Bonner é bem mais leve na bancada do Jornal Nacional. Muito mais. É isso aí. Ele é mais descontraído, pode conversar com a secretária tranquilo. E é engraçado. O pior é que nós estamos brincando aqui, mas pode acabar com o casamento. Claro. Estão tão habituados àquilo ali. Eu acho que ajuda. Vai ajudar o casamento. É absolutamente. Eu acho que agora vai ajudar. Ainda mais que entra uma gostosa no lugar, né? Se fosse um outro cara, tudo bem. Não, a gente não. O casal, depois de um tempo que vive junto, quanto mais tempo eles estão, mais eles querem ficar grudados, cara. Depois que eles realmente se identificam, né? E ainda mais no caso deles de estarem trabalhando junto. Não, mas vira dependência, né? Eu acho que é tranquilo porque eles têm trigêmeos, né, cara? Tem três filhos. É verdade. Bom, mas enfim, então as mudanças são essas. A partir de segunda-feira, Patrícia Poeta na bancada com o William Bonner no Jornal Nacional e a querida Renata Ciribelli no Fantástico junto com o querido Zeca Camargo. E a Fátima Bernardes vai fazer o quê? A Fátima Bernardes, filho. A Fátima Bernardes. Novo programa. Calma, Fátima gente. Bernardes a partir de 2000. Novo programa! Meu, cara, vai ganhar um novo programa chamado Bernardes. Família Bernardes. Vou estar lá, né, Neila? É isso aí, o novo programa, como todo mundo disse aqui na mesa, a partir de 2012. Maravilhoso. Pra Fátima Bernardes na Globo. A Ciribelli tá gordinha ainda? Não, emagreceu. Imagina ela e o Zeca, emagreceu. Meu Deus, como tá, era gordinha. Certo. Eu vi a gordura saindo daquele braço. Na cultura? Era um bracelete aqui de baixo. Ela pesquisa revela que 15% dos adolescentes brasileiros nunca comem salada. Quanto por cento? 15%. Vale. Alguém mentiu, é muito mais do que isso. Muito mais. Se salada 20... fosse bom, tinha rodízio, né, amigo? Tinha rodízio de salada, né? Me vê uma beterraba sangrando, amigão. Vê a parte de fora do brócolis ali. Mais de 20%. Só a florzinha do brócolis aqui, ó. E... Não vai conseguir. Hoje tá bravo, hoje a hiperatividade tá... Tá na hora da mudança aquela. É verdade. Mais de 20% sempre fazem suas refeições na frente. A palavra-chave, a mágica. É mágica. Ficou um silêncio. Ninguém falou nada. A mágica, a palavra... Amaral, tá na hora da mudança aquela. É verdade. Acho que vai pro Fantástico Porã. Tô indo. Mais de 20% sempre fazem suas refeições na frente da TV ou na frente do computador. 19% comem frutas ou tomam sucos naturais só uma ou duas vezes por semana. No quesito atividade física, 71% dizem praticar atividade todos os dias ou quase todos os dias. Outros 29% fazem pouca ou não fazem nenhuma atividade com frequência. 29% dos jovens passam pelo menos 5 horas por dia diante do computador. E 10% mais de 4 horas por dia vendo TV. Deu, engordando, né? Grande abraço engordando. Pro Ronaldinho. Engordando. Comendo virando salgadinho, rompeu. Tomando refri e engordando. Eu só como mulheres de fibra, cara. Minha alimentação é natural. Cara. Sabe que eu não sei... fibra, né? O que vocês pensam, mas acredito que essa coisa, a consciência da saúde mental e física vem com o tempo. Enquanto a gente é jovem, a gente é guri, adolescente, então a gente não se preocupa com isso, porque a gente é jovem mesmo. Nosso corpo tá ali, tranquilinho, bem novo ainda, tá funcionando bem e tal. Aí dos 20 aos 30 é que tu começa a estragar o teu corpo com o que tu come e bebe, né? E que é a época que tu fica independente, né? E aí dos 30 aos 40 tu começa, bah, olha tudo que eu fiz de errado. Tem que buscar o tempo perdido. Tem que buscar recuperar. E aí dos 30 pra frente, quando a pessoa entra na fase madura da vida, digamos assim, passa a entender melhor essa questão. E o negócio é que dos 35 em diante a mudança ela demora mais, né? Por mais que tu pratique exercício, o metabolismo demora a modificar e tu vai demorar mais pra perder peso. Mas na verdade, porazinho, a partir dos 27 anos o corpo humano começa a involuir. Exatamente. 27 anos, teus músculos começam a diminuir, teu tônus muscular começa a diminuir. Por isso que é preciso. Muito forte. Médicos dizem, Pi, que a musculação é importante para todo e qualquer ser humano. A partir dos 20 anos, 25 anos de idade ali. Mentiroso! Não é, cara. Não sério. Não é. Botar mais ferro na tua alimentação. Isso aí. Primeiro... Tá bom, mas não vai ser com a tua taxinha. Não. Primeiro transatlântico da temporada atraca no porto de Rio Grande. Atraca, olha! Vindo de Santos, o navio com 315 passageiros de diversas nacionalidades permanece na cidade até às 5 da tarde, quando parte para Montevideo, no Uruguai. Mas vamos lá levar umas mulatas, né? Um samba. Vamos, Maurício, vamos. Isso aí, Maurício. Vamos levar as mulatinhas? Vamos levar as mulatinhas. Imperadores na área. Número de médicos no Brasil, último destaque, cresce mais de 21% em uma década. Pesquisa reitera que profissionais estão distribuídos de forma desigual entre as regiões. Não há falta generalizada de médicos no país, o que acontece são focos de escassez em determinados municípios e regiões do Brasil. Vamos botar o dedo na ferida? Vamos botar o dedo na ferida. O cara quer ser médico em Porto Alegre, não quer ser médico lá no Alegrete. Entendeu? Esse que tá todo mundo que se forma quer ficar aqui na capital. Claro. Ninguém quer lá fazer. Não sou médico, né? Lá em Mato Grosso. É por isso que falta. Os caras tinham que fazer um plano, né? Os bonitinhos querem tudo ficar na capital. Que nem na justiça, por exemplo, tu se forma. Aí vai pra lá primeiro. Tu se forma em direito, aí tu faz um curso lá pra ser promotor, aí tu é escalado. Tu vai pra, sei lá, pro raio que o parta lá. Aí tu fica o raio que o parta e depois vai pra uma cidade um pouco melhor. Vai vindo. Na medicina podia ser assim todo também. Todo mundo quer ficar aqui, né? É? Bem tranquilinho. Tu já faz sabendo que tu vai pra lá, pro, sei lá, cidade X. É verdade, amigo. É verdade. E aí, Marcelo? Mordi a língua agora. É verdade. É ruim, né? Mordi a língua, verdade. Amigo. Queimei a língua. Homem descobre que garota de programa era sua própria filha. É verdade, que decepção. Quem aqui nunca ligou, né? Eu não. Tu diz que sexo não, era a própria liguei, filha, né? Nunca liguei. Você liga muito, Marcelo. Nunca liguei. Ligo pra eu fazer matéria, filha, né? Eu não tenho filha. Investigação, né? Nunca liguei. É nunca ligou? Nunca liguei. Já utilizou serviços? Nunca utilizei. Nunca utilizei. Já mentiu? Costuma mentir? Não costumo mentir também. Será que não é a quinta filha aquela das irmãs da K? Ah, pode ser. É como é que é? Quem são as irmãs, ô? É a da K, a da Q, a daqui, a da Q. E a Regininha. Acho que é a Regininha, cara. Titus no Cubi. Hã? Titus Nokubi. É verdade. Titus no Zimbábue. É o nome do cara? É o nome do cara. O nome do personagem da matéria? Titus Nokubi. É, Titus Nokubi. Mora no Zimbábue e telefonou para uma agência e pediu uma acompanhante. A acompanhante foi enviada até o hotel dele. Foi quando ele, horrorizado. É verdade, é verdade. Abriu a porta e quem ele viu? A própria filha de 20 anos. É verdade, minha filhinha. Atendendo como uma meretriz. É verdade. Isso no Zimbábue, né? Não foi no filme da Bruna Surfistinha que o pai vai no lugar onde ela... Não, é o irmão. É verdade, é o maninho, é o maninho. Que ela é adotada, né? O irmão... É verdade. É um caso impressionante esse que aconteceu. É verdade, Marcelo, impressionante. No Zimbábue, o pai liga pra contratar... Lá no Zimbábue. Uma acompanhante. É verdade. Que acaba sendo sua própria filha. É verdade. Impressionante. O seu nenenzinho virou... Uma menina de programa. E uma professora Nenenzinho. Britânica é acusada de assediar um comissário de bordo. É verdade. Em pleno voo, é Caterine Goldberg disse que confundiu o rapaz com o seu namorado. É verdade, tô te confundindo, gatão. Ela admitiu ter problemas com bebida. É verdade. E ela quer arrumar sua vida. É verdade. E não ser mais alcoólatra. Quem aqui, né, amigo? Ficou chocado. É verdade, é verdade. Eu não quero. É verdade, é verdade. Capitão, comandante. É verdade, é verdade, é verdade. Essa louca aqui. É verdade. Homem rouba banco nos Estados Unidos e amarra o dinheiro roubado no próprio pênis. É verdade. O crime aconteceu em Golden Gate, da Flórida. Ah, lá em Golden Gate tem muito pênis, cara. Suspeito foi levado para a cadeia do condado de Collier. É verdade, Collier. Foi amarradinho para a cadeia, né, não, Marcelo? Não achavam o dinheiro. É verdade, cadê o dinheiro? Cadê tava o dinheiro? Dentro do pênis dele. Eu amarrei três moedinhas. O pênis dele era um Nike Shock. Imagina, tu pega depois. É verdade. Tu troca, verdade. Tu que loucura. Todo mundo fala que dinheiro é sujo, né, minha? Agora a gente sabe por quê. Aliás, olha a imagem. Verdade. Aliás, é se os seres humanos soubessem o que os outros seres humanos fazem com suas mãos, nunca mais se cumprimentariam. Ronaldinho Gaúcho, é verdade. É verdade. Imagina o Ronaldinho Gaúcho chegando no aeroporto. E aí, galera, tudo bem? Tem muita gente que não tá cumprimentando mais o Ronaldinho Gaúcho. Cuida do jogo, ninguém mais cumprimenta. Que nem o George Harrison. George Harrison tem um cumprimento muito peculiar, que é ele toca o cotovelo dele no cotovelo do outro. Isso. Ele tocava, no caso, né? É, tocava. Ah, não, desculpa, o Ringo está. Ah, bom. Desculpa. Ah, bom. Boa tarde, amigos bebês. Boa tarde, Mr. P. Claro, Mr. P. Gostaria que lessem esse e-mail como protesto aos altos preços dos ingressos na final do jogo do Jack. Opa! Lá também. Denúncia! Como vocês já comentaram aí mesmo no PB, o Joinville, todo mundo sabe, tá na final da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. A questão... Uma vantagem monstra, né? Porque ganhou de 3-1 nas Alagoas o jogo de ida. Contra o CRB. Ou seja... Pode perder até de dois, porque tem o saldo aquele fora de casa. Tem uma baita vantagem. Como vocês já comentaram e tal, aí, beleza. A questão é a seguinte, ó. Os preços dos ingressos. 40 pila arquibancada, 60 pila cadeiras nível 1 e 80 cadeiras nível 2. Bem... No dia do jogo haverá acréscimo de 10% por setor. Ou seja, estão comprando ingressos equivalentes à primeira divisão do Brasileirão para ingressos da terceira divisão. Até mais caro. Fica imaginando os preços de 2012 que o nosso Jack vai estar na segunda divisão. Ou seja, muda a diretoria, mas mesmo eles fazendo um bom trabalho dentro de campo, ainda continuam se aproveitando do fanatismo dos torcedores do Jack para conseguirem lucros. Né, é obrigado pelo carinho. Contrário, contrário, né, cara? Lincoln. Exatamente. É um pensamento pequeno. É. O que um time como o Internacional fez? É, vamos associar, vamos fazer campanha de sócio. E aí Loto está garante essa receita através de sócio. Mas mesmo isso é outra. Se utiliza da paixão, mas o Figueirense fez a mesma coisa. Não, Figueirense fazem piadas. Inter, Grêmio, São Paulo, todo mundo chega na final, aumenta o preço. O que é sacanagem. Essa é a hora do Jack fazer uma campanha mesmo de sócio. De sócio, mas sabe por que não, cara? Porque assim, no final não tem ingresso pra vender. Não tem ingresso. Porque estão todos os sócios do clube lá dentro, entendeu? E outra, tem a receita garantida. E só pode estar lá dentro se tiver em dia com a mensalidade. Se não tiver em dia, não entra. Ou seja, é um baita negócio se associar no clube, cara. Figueirense triplicou o número de sócios em Florianópolis e não precisa fazer que nem o Joinville tá fazendo pra conseguir uma receita e nem como o Avaí ridiculamente tá fazendo, aumentando o preço do, mas dos ingressos no último outros, jogo. Por outros motivos. Aliás, é. Antes do Bola nas Costas, qual é a expectativa, KG especialmente, qual é a expectativa do fim de semana? Pro Grenal, qual é? O que que tu acha? A torcida do Grêmio vai ao estádio? Eu acho que vai. É? Eu acho que vai. Deve lotar os 2.800. É, 2.800 de Grêmio. É, porque só o fanário da geral já 2.000 já deu, né? Ah, certo, é verdade. É. Eu também ficava pensando. Vai ser um Grenal interessante. Vai ser um bom jogo. Sem dúvida. Vai ser. Tá até pelas ambições dos dois times, vai ser interessante. Eu mesmo não sei o que vai acontecer. Assim, eu não tenho palpite de como o Grêmio vai jogar. E a partir de como o Grêmio vai jogar, o Inter deve, né? Não sei se o Grêmio vai jogar desinteressado, se vai jogar muito interessado. É que tem isso aí, né? Isso vai forçar a reação do Inter, né? É um time sem um técnico empenhado no ano que vem. Essa estratégia do Grêmio foi interessante também, porque caiu que nem uma bomba no vestiário do Inter. Olha, o Grêmio vem sem técnico pro Grenal, vem com um técnico já demitido. E aí, como é que isso foi? Interessante mesmo. Vamos aguardar. Vai ser um fim de semana emocionante. Bom, mas nós fugimos do Jack, né? Fugimos do Jack. Então, que será que isso não está no regulamento, alguma coisa assim? A possibilidade de aumento? No estatuto do torcedor? Aumento de final e tal. Mas que faça fizemos a nossa parte, né? É isso aí. Tem que ver quanto é que custa pra se associar e de repente estão, né, botando esse ingresso, porque, pô, esse ingresso tá caro desse jeito, ser sócio não é tão caro assim, vai lá e se associa. Aliás, o Paulo Santana escreve uma frase sensacional sobre os dirigentes de futebol hoje na coluna dele na Zero Hora. Os caras estão ficando velho, cada vez mais velho, e não aprenderam ainda a fazer. Ele tá falando de dirigente de futebol de uma maneira geral. Sim, é verdade. Vai, KG! Quando passava umas férias na Europa, um desses shakes de petróleo, amigo do guri, e a esposa decidiram enviar presente pros seus amigos. Boa. Entraram numa galeria de arte onde compraram um Van Gogh, um Rembrandt e dois Picassos. Mas Deus, guri! Eu tenho um Picasso. Aí o vendedor disse, guri, $2 milhões. Uau. O shake pagou em dinheiro. E aí depois virou-se pra mulher e disse, tá, agora que nós já escolhemos os postais, vamos aos presentes. E aí, guri? Lamentável. Agora ficou ruim pra ti, hein, guri? Ficou pequeno pra ti, guri. Impressionante, mano. Os postalzinhos, né? Os postalzinhos, cara. Vamos escolher os presentes. E aí, nego velho? O nego velho tinha uma fazenda no Alegrete com 900 vacas. E três touros sortudos que davam conta delas. Uma bota sortuda, né? O maior tinha 500 vacas sob seu comando, o touro do meio tinha 300 e o menorzinho 100. Um dia ouviram falar que o fazendeiro iria comprar mais um touro na Índia. O maior touro disse: eu não vou me separar das minhas vacas, mas nem a pau. Touro do nego velho. Nisso o touro médio disse a mesma coisa: eu não vou me separar das minhas vacas também, nem a pau. E o Júnior jurou que nem a pau iria se separar das suas 100 vaquinhas. No dia do tal touro chegar, eles viram uma caminhonete chegando na fazenda, meio chacoalhando, tremendo, sacudindo todo, de repente. Quando a caminhonete parou, saiu um tourão. Segura o touro! Mas um tourão daqueles urrando, esperneando, babando na tela. Mas um baita macho. Vinha que era um Jorégio, touro. Nisso, os três touros ficaram espantados, olhando, analisando. Aí o maior disse de novo: quem sabe eu consiga me separar de algumas das minhas vacas. Aí o touro médio: também acho que vou me separar de algumas. Aí só o Júnior começou a grunir, urrar, patear no chão e gritar. Aí o mais velho, tipo, ele: tá louco, rapaz? Tá querendo comprar briga com aquele baita bicho ali? Não, não tô querendo comprar briga nenhuma, só quero que ele saiba que eu não sou vaca, né, querido? Deixa eu ver. Deus o livre! Ô, meu, nosso ouvinte aqui. Nosso ouvinte, Ângelo Feltrin Neto, diz assim: ó, antes de falar, vocês devem pesquisar. Pra variar, sempre tem um pra nos dar, né? Sempre. Pra variar, sempre a gente fala antes de pesquisar. E a gente confia também demais na audiência. Confia demais na audiência. De repente ele tá cantando de galo aí e vai falar uma bobagem também. Mas deixa eu ler, né? Meu papel, zero. Diz aqui, ó, antes de falar, devem pesquisar. O Joinville tá fazendo campanha de sócio desde o começo do ano. Olha aí, ó. O ingresso aumentou apenas R$10 para a final da Série C. E seguinte, Joinville, depois do acesso, passou de 6.000 para 8.000 sócios. Sendo que para ser sócio, o Jack tá cobrando R$35 por mês do seu sócio. Ah, e a frase final dele: e o pai tá fazendo um bom trabalho como presidente do Mas foi mais ou menos o que eu falei, então. Vale mais a pena tu te associar do que tu comprar o ingresso. Assim, não precisa aumentar nem 10 reais. E abaixar para presentear a torcida. Tá certo? É isso aí. Deixa os caras fazer o que quiser com o dinheiro deles, meu. Abaixa, isso aí. Abaixa. Vai, Porazinho. Piada velha. Piada velha do Porão. Apoio. Creme hidratante opção. Passe opção pelo corpo todo. Eu vi o Fetter passando esses dias lá na academia. Não era esse creme aí. Não era esse. Não era esse. Acho que era esse que tu tava usando. Não era esse. Olha, rapaz. Era o Timelo. O executivo ficou trabalhando até mais tarde e a sua secretária, tadinha, teve que ficar também. Ficou também. Terminados os afazeres, já eram 10 da noite e o mínimo que ele poderia fazer era oferecer uma carona pra ela. Quer uma carona, neném? Opa. Chegando na casa da moça, ela convidou pra subir. Sobe um pouquinho. Ah. Pra ser gentil, ele aceitou. Sim. Lá em cima, bebeu uísque, velha. E logo já tava na cama com ela. Depois de algumas horas de trabalho duro, ele pegou no sono e acordou às 4 da manhã, desesperado. Aí ele ligou o rádio, como é que foi? Ligou o rádio às 4 da manhã. Como é que foi, Dick? Atlântida, 6h30. No meio do caminho pra casa, ele comprou um giz e colocou na orelha. Onde é que ele achou um giz nessa hora, né? Postinho, 6h30. Comprou um giz e colocou na orelha. Chegando em casa, a mulher o recepcionou. Eu posso saber onde é que o senhor tava numa hora dessas? Engraçada. Amorzão, eu vou falar a real. Eu dei carona pra minha secretária, aí nós tomamos umas doses e eu acabei transando com ela e só acordei às 4 da manhã. Para! Deixa de ser mentiroso, cachorro! Tu tava jogando bilhar com teus amigos! Pensa que eu não tô vendo esse giz que tu esqueceu na orelha! Mestre! Fica a dica, né, gente? Fica aí a demais, dica. Bilhar, cara, demais, tenha sempre demais, um giz dentro do carro. Demais, porque ela sempre se acha espertalhona. Ela sempre acha que a gente tava lá em tal lugar e tu tava lá jogando bilhar com teus amigos. É, e ela sempre, né, tava lá! Sabe que hoje eu não vou jogar bilhar com meus amigos, mas estarei no El Basco Louco, na Fernandes Vieira, perto da tua casa, Fetter, a partir das 10 da noite, rolando um sonzinho por lá pra galera que tá em Porto Alegre. Um abraço pro Sandrinho de Joinville, que mandou aqui uma mensagem dizendo que esse meio tá certo, tem que se associar no Jack, Sandrinho, que é Fanar, nosso colega. E diga-se de passar, porra, agora que eu tô pensando, pode ser uma estratégia pensada, né? Aumenta o ingresso pra provocar o associado. É mais ou menos isso que eu disse. Pode ser uma estratégia pensada. Porque aí tu provoca o cara pra se associar sem ele perceber. Claro. E aí ele já cria o vínculo e aí não sai mais. É isso aí. Pode ser pensado esse aumento. Em francês, estratégia. Se for pensado, é mal pensado. Não, ao contrário, é muito bem pensado. Mas é um jogo só, que é a grande final. Ah, deu, né, meu? Deu. Não, vamos discutir isso. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Vamos nós com duas ofertas da nossa audiência aqui. O cara tem um Hyundai i30 2010 automático, cor prata, com teto solar, ar digital, couro de fábrica, modelo top de linha pra vender. Olha! Ele tá triste, pois apesar de ser muito novo, o carro é bem cuidado e pouco rodado. O dono é o próprio i30 que escreve pra gente aqui. É tão bom que até escreve e-mail, hein? Meu dono quer me deixar devido à sua mudança de endereço. Não, o dono vai se mudar certamente para uma outra casa, que tem uma outra pessoa lá e tal, enfim. Tem o kit conforto, que é o fechamento dos espelhos, teto, vidro e alarme, tudo na chave. Tenho ainda sensor de ré e engate de reboque. Interessados com proposta sem troca por outro carro, contatar vendo i30automático@gmail.com. Olá, PBs. Hã? Interessante. Quanto custa? Não disse. 10 pau. 10 pau de entrada. Quando não fala. 10 pau, 10 pau. Quando não fala é porque é 10 pau. Olá, PBs, estou precisando vender meu fone de ouvido profissional Shure 840 top de linha. Eu usei 3 vezes, está em perfeito estado com todos os acessórios. Estou vendendo, pois o fone é grande e eu uso óculos. E ao mover a cabeça, mexe o óculos. E isso me incomoda muito. Só quem usa óculos sabe o quanto é chato. Interessados em enviar e-mail para serginhorrmf@hotmail.com. Oh, RMF. RMF. Serginho RMF@hotmail.com. Tá certo? Vendendo fonezão, então. Tá vendendo o fonão dele. Ah, legal, hein? E aí, Almir? Bem, gente. Beleza, querido? Verão chegando. Tá tenso? Não tô tenso, tô um prazer aqui. Tá. Quando tu fica com as sobrancelhas arqueadas, é porque tu tá tenso. É. Ou porque bebeu. É um produto novo, né? Produto novo, muito investimento. Muita expectativa, né, Almir? Investi muito, esse daqui é caro. Quanto investimos mais ou menos? Só pra eu saber. 10 pau. Mas a gente tinha 10 pau pra investir, Almir? Não tinha. E como é que foi? Empréstimo, Almir. Empréstimo com a Rodaica, né? É por isso que ele tá. A Rodaica autorizou. Também não tinha. Mas ela autorizou. Ah, ela autorizou. Banco, botou, né, no nome dela. Certo. Junto ao banco do Toninho Teixeira. Ah, tá. Pura, meu, não fala que eu tenho banco aí. É agiotagem, Toninho Teixeira. Agiotagens em geral. Agiotagem em geral. Pura, meu, o loop tá pra cair lá, ó. Fala então, pô. Pura, meu, não fala esse troço de banco. Bom, o Lupe Martins. Esse pau investiu muito dinheiro. É o óculos reversal with look and LED. Almir que tem mania. Como é que é? É, não entendi bem. Não deu pra entender. Almir que tem mania, glasses reverse with look and less. Pra não perder a visão. Exatamente. Lentes reversíveis. Exatamente. Legal, hein? Tudo isso ao mesmo tempo. E o que acontece quando tu reverte as lentes? É um óculos, gente, que funciona o seguinte, da seguinte maneira. Atrás dele aqui, atrás, na hastezinha que faz, atrás da sua orelha, na nuca aqui, tem duas câmeras que filmam apenas o que acontece pra trás de você. Demais! Câmera de ré. Como se fosse uma câmera de ré. Câmera de ré, só não faz pipipi. Tá. Sim. Aí na frente, os dois vidros do óculos, tá, na verdade são LEDs. LED televisãozinho, então você, sim, no óculos enxerga tudo que acontece nas suas descostas. Ah, como é que vai enxergar pra frente? Não enxerga pra frente. Não enxerga pra frente. Enxerga só pra trás. É mesmo. É o óculos só pra trás. O Neila vai gostar desse óculos. Sabe, pra quem, sabe uma boa utilidade? Ó, quase chegou o Neila, quase entrou o Neila. Uma boa utilidade na praia. Na praia. Passa uma gostosa. Então só vira pro outro lado. Vira pro outro lado, vou ver o horizonte, amor. Boa! E fica só filmando com as costas. Fica filmando a bunda da gostosa. Beleza? Tu sempre vai estar olhando pro lado oposto da gostosa. Da gostosa. Tua mulher nunca vai se ligar. Nunca vai se ligar. E aí tu vais poder ver as gostosas, todas elas, nuinha na praia. Não, nuinha não, de biquíni. É, mas já é praticamente nua, né, cara? Oh, eu já imagino toda peladinha. Que Utilizando o personagem. Então vai lá, o mickeytmania.com.www. É o Vision Glass with Reverse, óculos de visão da ré. Obrigado, Almir. Da o mickeytmania. Show do intervalo, enquanto isso. Kleber Flauzino. Oh, do Flauzino, galera. Do Flauzino lá de Belo Horizonte, que beleza. Olha só, enquanto rola o show do intervalo da Atlântida aqui, do Pretinho Básico, você liga pro seu corretor de seguros. Liga lá e pede pra ele contar com a HDI, porque dezembro chegou, muita gente tem que renovar o seguro do seu carro em dezembro, no fim do ano. Então não perca a chance de economizar até 20% no valor do seu contrato, do seu seguro. Adiante-se, ligue já para o seu corretor. Voltamos em seguida, a HDI Seguros é de bate-pronto. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios, o veículo de comunicação do ano, segundo os profissionais da ARP, a Associação Rio-Grandense de Propaganda. Que beleza! 15 minutos para as duas, doutor Alceu, tudo bem? Tudo certo, Zé Roberto! Estamos com Coca-Cola, torcer é a maior felicidade, Nova Skin, o cervejão, se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo, você pode, você merece. Panvel, você sempre bem! Agora no Pretinho Básico, bola nas costas. O que é que tens a dizer, doutor Alceu? Não deu pro Vasco, doutor Peter, perdeu de 2-0 dos chilenos. Pois é. Doutor Alceu, eu preciso fazer uma retificação. Hoje pela manhã no Pijama Show eu falei que o jogo, a outra final ia ser decidida, já foi decidida. É o DMLU. A outra semifinal é o DMLU, LDU. Que ganhou do Vélez por 1-0, jogo de terça-feira. Uma série de ouvintes me corrigiram. Tudo vai terminar em U, afinal, né? Então, DMLU, LDU. É LDU contra Laú. Hoje de manhã, quando tu falou, eu fiquei lembrando que na transmissão de ontem, o narrador de ontem disse assim: olha, estamos definindo quem vai jogar contra, porque uma semifinal já foi definida. E aí o KG falou hoje, eu pensei: pá, o cara se confundiu ontem, eu tava dormindo ontem. O problema é a rima, né, doutor Neto? Pois olha, querido. Ele deu, ganhou de 1-0 o jogo de volta em Buenos Aires. Já havia ganhado de 2 lá no Equador. Soltaram o Paraíba, doutor Pepe. Soltaram? Dá conto. Finalmente. É, data bem a pé. E o Jorginho não fica, doutor Pianges. Pô, que é bem. Não fica, né? Não, já, não já, só o Jorginho, tá, né? Já tá falando em tom de despedida do Pigueira. E vai todo mundo embora, assédio, né? É que nem 2007, né, meu querido? Foi embora todo mundo. O Cícero, vai embora. O Ney vai embora o Bruno, o Juninho, o Jorginho. Triste, né? O Grêmio tá trazendo o Marco Antônio, não tá? Aquele que jogou na Portuguesa esse ano. Ah, é? Parece que tá trazendo um bom jogador. Aquele cara é um bom jogador. Bom jogador. Jogou bem. É, bom jogador. Parte dela não disse que ele tá negociando, né? Mas é bem provável que ele venha. Antônio. Joga bom, muito. Joga muita bola, cara. Não é verdade. Dele. É um bom jogador, sim. É, bata mesmo, Pedro. É verdade. Deixa eu ver o que mais aqui, doutor Pepe. Agora tá na hora de começar a encher linguiça, né? Quando termina. Dá uma bosta. Não, mas vem aí. Fala do Fabiano E os regionais, né? Fala não, do Fabiano. Não, mas até começar até os regionais. É férias. Cara. É, uma encheção de linguiça. Não, até a Copa, daí das obras da Copa pra falar. O jogo de despedida do Fabiano Cachaça, semana que vem, no Beira-Rio, quarta-feira. Que mais? É isso aí. Tem também informação aqui de ingresso, tá? O Lucas Cabral tá nos mandando aqui ingresso pro Grenal. Cadeira 50, geral 25, em cima dos tijolos 15, entre as betoneiras ali 10 e no andaime do Beira-Rio ali R$5. Pô, 5 conto. É, o Lucas Cabral. Vou pro andaime. Eu vou. Conhece esse Lucas Cabral aí, né? E dá pra entrar de carrinho de mão. Os colorados aqui, o Neto e o Federer, vocês assistiram jogos na Coreia? Sim. Eu assisti. Cara, eu assisti jogo no Beira-Rio na Coreia. Mas pega o Grenal lá na Coreia. Assisti, cara. Coreia do Sul, Coreia do Norte. Na Coreia aconteceu uma história muito engraçada. Era Coreia, pra quem não sabe, onde tu assistiu o jogo em pé, na altura do campo. Na pista. Não, era geral. Não era do Maracanã, é assim. Era como se fosse a geral do Maracanã. Aí sim. Era como se fosse. Mas aqui no resto do mundo era chamada Coreia. Aqui era chamada Coreia. Mas aqui era chamada Coreia. Eu tô falando pro resto do mundo que essa Santa Catarina, eu tô falando, é a geral do Maracanã. E o KG, não é a geral. Dá a mão aqui, Piaget. Vem cá, Piaget. Vão tomar uma água. Não é a geral, então. Ah, tu tá certo, Piaget. Tu sempre teve certo. É, tu nasceu certo. Tô certo, Piaget. Ou tô errado? Por um lado tá certo, por outro lado tá errado. A comparação é certa, mas aqui em Porto Alegre, colorados que frequentavam esta área do estádio frequentavam a Coreia. Eu sou um tradutor pro resto do mundo. Cara, tu é um mala pro mundo inteiro. Eu sou um profeta. Era isso, doutor Pepe. Mas e a Coreia que o Neto ia contar? Não, ia contar a história do eu cheguei no lugar e tem um cara, um senhor assim, mas totalmente bebuna, cara. Mas não, os manguaceiros ficavam tudo na Coreia. E eu cheguei, o estádio tava lotado, eu cheguei de viagem, e o único lugar que sobrou, eu tô chegando ali, vou na Coreia. Cheguei, entrei na Coreia. Entrei, chega mais pra lá. Diz ele pra mim. Eu, tá, cheguei assim, tranquilo, não tava bebum, só ele bebum. E ele, pelo jeito você não vai querer brigar comigo. Não quero brigar com o senhor. Não vou querer. Aí ele, como assim? Eu tô te desafiando aqui na frente de todo mundo. Quero brigar contigo. Quero brigar contigo. Cara, e foi o negócio. Ele dizia pro cara assim, ó, cara, mas por que o senhor não senta aí? Aí o senhor quer um café? Aí ele, tu acha que eu vou estragar esse baita porra com café? Tu acha que eu vou estragar esse baita porra com café? Muito é o melhor, bom, cara. Cortar meu barato aqui. Assim, né? Como tem as piadas prontas do Beira-Rio, tem as piadas prontas do Olímpico também, do Grêmio, né? Tem aqui o nosso ouvinte dizendo aqui, ó. Grêmio traz Marco Antônio. Arena, Gladiador. Marco Antônio. Júlio César, Todo mundo aí. Império Romano. O problema vai ser o jogo. Pode trazer o Brutus. Não, né, só cara? Não pode trazer o Sport pra jogar aqui, que é o Leão. Não, mas o técnico parece que vai ser o Emerson Leão. É o Peterson, valeu, Peterson. Não tem o Júlio César? Sim, Júlio César, Marco Antônio. Figueira lá, não tem? Mas o nosso lateral esquerdo é Júlio César. Tem o Júlio César. E o Joinville, os ingressos do Joinville. Não, cara, agora acabou o Bola nas Costas, cara. Bola nas Costas tem de novo segunda-feira, se não me engano, é o último programa antes das férias. Duas horas de duração. Fabiano Cachaça, nosso convidado, vai ter sorteio de brindes. De cachaça. E amigo secreto aqui entre os integrantes do Bola. Sabe que motivado por essa história do Fabiano Cachaça. Como... Cara, não chama de Fabiano Cachaça. Não, não. Cachaça. Fabiano. Motivado pelo Cachaça. O Fabiano. O Fabiano. Só porque vocês têm essa mágoa até hoje, né? Não, ao contrário, eu me dou muito bem com ele, tanto é verdade que vou jogar na quarta-feira. Estou num dilema, cara, porque é Inter contra Inter. E tem que botar a camiseta do Inter. Sim, sim. E aí ou eu vou botar a camiseta vermelha ou a branca do Inter, eu tô num desespero. Uma bota do Grêmio por baixo. Vestir é uma ideia. Eu jamais vesti a camiseta do Inter, jamais. Roberto, vai fazer um gol contra, mas se tu fizer um gol contra, tu vai fazer um gol pro Inter. E aí, contra o Inter. Sei agora, lá, eu vou ter que pensar como é que eu vou fazer. Não, quarta que vem o jogo, né? Eu só quero a foto. Sim, imagina. Mas é um mau negócio. Pelo carinho com o Fabiano, vale a pena. É um mau negócio. Gente fina, Fabiano. Meu. Tanto o Potter quanto o Lelê jogaram no Olímpico e desde então o Grêmio nunca mais ganhou nada. Olha aí, ó. Fica a dica aí, ó. Então, fez o Pi jogando no Beira-Rio. Mas é depois do Grenal. Vira a gangorra, hein? É, tá bom, sapinho pra te enterrar lá, daí tu leva. É, olha aí, é uma ideia. Mas enfim, tá bem. Legal. Tá bom. Vai, Bia. Tá bom. Sete coisas que você faz e não percebe, todos nós. Uma delas, quando a gente olha pro teto, a gente abre a boca. Todo mundo olhou pro teto, agora abriu a boca. É, viu? Verdade. No escuro a gente arregala os olhos. O cara quer contrariar. Eu não vou abrir a boca. É. No escuro, arregala os olhos. Eu adoro no escuro arregalar o olho e abrir a boca. Ah. No escuro, olhando pro teto. É um presente que eu me dou. É, olho pra cima dos olhinhos. Tem outra coisa que tu gosta aqui, Neila, fazer careta no espelho do elevador. Adoro, tá? Olha, pra treinar o personagem. Fica aquecendo a voz, né, Neila? Gosta de espremer. Gosta de espremer espinha e cravo. Sabe que o elevador. Sabe que o Neila, o aquecimento vocal do Neila é o mesmo que o Fred Mercury fazia. Exatamente, com leite morno. E eu faço glubi, glubi, glubi, glubi. Ajuda pra soltar a língua. Certo. Quando tá na chuva, sem guarda-chuva, abaixa a cabeça. Ah, pra não molhar os olhos. Sim, que por sua vez. É, qual era dos olhos? Ah, a gente arregala quando tá no escuro. Quando tu tá no lugar alto, tem a obsessão de procurar onde é que tá a casa. Ah, essa tá nas proximidades. Não é? Tá no lugar alto. Tá no lugar alto. Aqui, quando tu olha pro centro de Porto Alegre, perto da tua casa. Olha lá minha casa, olha a casa. Ok, certo. Tá no avião voando, vai passar por cima da cidade, tenta procurar. Quando tá no telefone, tem a necessidade de andar de um lado pro outro. Bah, isso é batata. É mesmo, cara. Nós temos dois colegas aqui. Um nosso queridíssimo Vitor Kramer e o outro nosso queridíssimo Marcelinho Razia, que quando estão ao telefone, eles fazem uma trilha onde estão falando. E o rabisco, Tá, eu começo a falar no telefone e começo. O Vitor Kramer, quando ele não tá vendendo o pretinho, ele fica, né, no telefone pro lado. Ou seja, ele vive no telefone de lado pro outro. Não vendendo a balada do pretinho pro lado, pro outro, conversando. Portanto, foram seis coisas até agora que a gente faz e não percebe. Mas no início foi um dita sete. E a última é, você olhou pro teto quando soube da primeira. Todos olhados. Maurício Ruas Dias é que mandou esse e-mail aqui. É bom esse Maurício. E aí, Cajazinho? Aí não vou, o piloto informa pra galera. Cajazinho, estamos iniciando nossos procedimentos e descida. Todos vão te ligar. Entenderam? Sim, como sempre nos voos a gente tem. Aí o passageiro comenta com o outro. Pô, ainda bem que o cara avisou, eu pensei que o avião estivesse caindo. Cara, baita piloto. Sabe que agora, no final de semana passado, eu fui a Curitiba, né? Fui a Joinville, fazer um som lá na festa da Game Mania, mas peguei um voo pra Curitiba, né? O Webjet. E aí, o piloto, cara, na volta, o piloto extremamente malandro. São senhores passageiros. Geralmente carioca, né? Em breve, estaremos pousando no Portinho. No portinho. Aí eu disse, para, meu. Quando eu fui lá, dei uns tapas na orelha do Lombardi. Eu peguei um avião também que o capitão dizia assim, daqui a pouco estaremos pousando na capital do mundo, Porto Alegre. Aí o avião todo... Tchê, mas que legal, tchê. Me dá um beijo na boca aqui. Eu já peguei muito voo que o cara não entende o mais importante da mensagem. Como é que é, velho? Tá caindo. Atenção, tripulação, preparado pro mesmo... Atenção, tripulação, muito cuidado. Muito obrigado. Aí o cara fica assim, ó. Seria, né? Eu uma vez peguei uma aeromoça, era dia de Grenal, tava chegando em Porto Alegre. Pegou uma aerovelha uma vez também. Não, e a aeromoça dizia assim, tenham todos um final de tarde colorado. Aí eu, putz, vamos perder o Grenal. E perdemos. Olha só. Perdemos. Não, deu um tapa nela. Voando de azul e ela me fala isso, rapaz. Não, é azul, rapaz. Logo que deu aquele bolor ali dos controladores de voo, da ANAC, aquele acidente com o jatinho e o Boeing e tal, uma volta de Floripa, o piloto me lança essa aqui. Senhores passageiros, os controladores de voo hoje estão com excelente bom humor e liberaram para que nós pudéssemos ir apreciando a beleza do litoral catarinense até o Rio Grande do Sul. Uau. É porque daí o cara veio por cima das praias ali, né? É demais, legal. Baita dia, céu aberto e tu vendo todas as prainhas do paraíso catarinense. É legal, que maravilha, né, Magnata? E aí depois o paraíso gaúcho, né? É, isso sim que é litoral. Uma praia só, né? Cara, tem comandante que sabe falar, né, cara? Tem comandante que sim, tem que, o dom da oratória. Tem, cara. Porra, e é bacana tu tá no voo, que ele sabe. Já peguei também um comandante que era tudo engraçadinho, balançava o velho. Opa! Segura, peão! Não. Juro, velho. Porque é muito desconfortável, não, porque, muito. Normalmente a pessoa tem medo do avião. Sim, e aí tu vê que tem um comandante agora lá. Agora o pessoal vai fazer a ola. Não tem nada. Agora o looping! Imaginando o Mr. P nesse voo com esse comandante animado. É não, imagina que eu vomito agora. Né? Ah. Aquela que eu te contei do Borghetti, que tem horror de viajar de avião também. Aí ele chegou, começou a dar uma turbulência. Pergunta aí, negão, pergunta aí pra nós. Aí, pro cara, isso aí é normal. Aí eu resolvi perguntar: ei, Sadão, normal isso aí, o velho? Não! Aí sim, acabei com o meu compadre. Aí o meu compadre botou os cabelos na cara, assim, deixou, né? Slash. Entregou pra Deus. Visual slash, né? Ô, meu compadre, por falar nisso, vou acabar em tu aí hoje. Vai lá. Nego velho chegou numa farmácia da Argentina. Mas, credo. E pediu pro balconista. O balconista já atendendo. Sim, senhor, precisa de alguma coça aí? O senhor que tá pelichado. Aí foi até o fundo, esperou pra ele e ele disse: me traz uma aspirina aí, querido. Momento, por favor. Foi lá e trouxe uma aspirina do tamanho de um pneu de caminhão. O nego velho olhou pra ele. Que, mas tu não tem uma aspirina assim, de tamanho normal, querido? Não, acá na Argentina temos a aspirina mais grande do mundo, né? Mas então é o seguinte, querido, esquece, me dá uma garrafa de álcool aí. Aí o castelhano foi lá no fundo da farmácia e voltou com uma garrafa enorme. Necessita algo mais, querido? Temos aqui que tem 10 litros. 10 litros, querido? Tchau, então. Não, mas o senhor não vai comprar nada? Não vou comprar nada, querido. Eu tava pensando em comprar um supositório, mas vou deixar pra comprar lá em Porto Alegre mesmo. É grandinho as coisas, querido. Eu gosto do nego velho, desculpa, Amaral. Eu gosto do nego velho porque quando alguém vem e mostra alguma coisa pra ele e fala, ó, daqui, ó, 10 litros de álcool. Ele sempre fala, 10 litros, querido? Tipo, ele não acredita. E o nego velho briga usando a palavra querido. Isso é bárbaro, né? Eu posso cagar pau, querido, daqui a pouco. É uma contradição. É o carinhoso briguento, né? E aí, Amaral? Sábado. Quando? Balada do Pretinho em Venâncio Aires. Neste sábado vai ser a escolha da garota capa do jornal Folha do Mate. Olha o que vai ter de nego velho nessa garota festa. Da capa da Folha do Mate, querido. E a balada do Pretinho vai estar lá agitando a escolha da garota nossa capa. Ingressos antecipados em Santa Cruz, na Ótica Soller, e em Venâncio, na Tânia Novidades. Onde? Nas lojas Hering, na Dúlios e na Código Surfwear. Sabadão, balada do Pretinho em Venâncio, na Sova. Boa. Na Sova. Muito bem, era isso. Estamos ficando por aqui com este Pretinho Básico. Quero mandar um grande abraço pra rapaziada da loja Hembe, que fica ali. A Hembe. Pô, lá na que Hembe. Fica ali na Silva Jardim com a Anitta. Anitta com a Silva Jardim. Sim. Rapaziada fina, elegante, sincera, que escuta o Pretinho Básico. Grande abraço, obrigado pela audiência. Boa. Ficamos por aqui e voltaremos logo mais às 6 da tarde. Vem aí um cabelo no espaguete, bem gostosinho.